tem, que o guardião 05 reparte no local. Número 69, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, após 2 mil pés, autorizado direto Leda. 360, após 2 mil pés, direto Leda, voo 16169. Guardião 05, confirme aqui a altura mais ou menos da paralela? Fácil, Mike Delta, Sam Torre, 118, decimal 6. 13190, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado procedimento RNAV, pistão no 0. Desça para 2500 no 0 no 4, autorizado RNAV da 10, na 390. Controle de Salvador, o Chanel 62 no 0, retornando. Chanel 6210, suba para 3000 pés. Deferação para novo procedimento, curva esquerda proa 350. Subindo para 3000, esquerda proa 350, preciso na posição para manter óbito aproximadamente 5 minutos. Sim, você tem condições de voar a Bonfi para estar em Bonfi? Afirmativo, eu vou direto Bonfi. Você na 6210 confirme o motivo da remetida? Estava gerando uma situação técnica da aeronave. A órbita em bom, a senhora quer pela esquerda, pela direita? A critério do comandante, o Sinem 6210. Ok, muito grato. Pátio 5, Eco do Novembro da Torre, opera 118.60, chame a mesma para acionamento, QNH 10014, confirme somente o PLB e autonomia. Cliente, Eco do Novembro, bom voo. Na 6210, desejar alguma tipo de mais acima? Não, tá com combustível sobrando aqui, pode ser 3, volta a visão do setor, obrigado. Todo guardião, 05 já visual colocado em ponto, pode ser frequência livre, chamará para a nova decolagem. Sim, o guardião 05, frequência livre. Na 6355, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 351, 2835, com Recife, aqui na 6355, boa tarde, cara. Sinatra, guarda 9062. Yeah. Azul 9062, autorizado para posto seguro via rota do plano, nível 280, saída da Euleda, direto Porto Seguro. Com primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5576, controle de Salvador no 20.8. Terminado Porto Seguro, nível de voo 280, acompanhar a rota do plano. Decolando da onda 0, curva à direita, da Euleda, direto do Porto Seguro. Aciona transponder 5576, controle de saída no 208, azul 9066. Correto, chame pronto. Chamarei 9066. Controle passaria do 2831 no decolado, mantendo o eixo até 4000. Para a informação, não cumpre o perfil de saída Momo via translocada. Controle passaria do 2231, não mantenha pro até 3000 pés após 3000 autorizado direto Momo. Ciente, após 3000, direto Momo, passaria do 2231. Onde 0160, controle Salvador no 208. Confirme o PLB, autonomia alternativa. Estamos sendo centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Secundária 128 decimal 35. Recife 125, 1, secundária 2835, voo 11. Controle, o Sané 6210, está a 2 milhas de ponto, já está pronto para a vetoração. Tempo, o Sané 6210, vetoração para procedimento RNAV sistema 0, curva esquerda, proa 230, aguarde para voar serviço 366. Esquerda 230 e aguarda serviço 366, obrigado. Da esquerda, direto na prão de Momo. Centro e 190, complexo procedimento RNAV, Sami Torre, 118 decimal 6. Passaria 2231, atingiu e mantém 3000, tá voando Momo. Passaria 2231, suba para o nível 160 na proa de Momo. Tá autorizado o 160 sem restrições, o 2231? Afirma, passaria do 2231. Sem restrições, ascensão 160 na proa de Momo, passaria do 2231. Lima Mike Fox, prossiga. Decolou Serra 8 Delta Lima para Serra Independência, 500 pés, cruzamento entre Dona e Lima, 0112. Entro, Lima Mike Fox, em condições visuais, ajustamos 014, reporte visual com local de pouso. João Fox. Sena 6210, 20 milhas, noroeste de Salvador. Resta uma navegação na proa de Serra Vista 366. Desça para 2500 pés, autorizado procedimento RNAV pistão 0. Esquerda descendo para 2500, na proa do Serra Vista 366. 6210. Capatango Sul, Romeu Oeste, prossiga. Sim, sapatão Gostilo Romeo Oscar mantém as condições visuais da Yushama 014, arrastando o código 0236. Via corredor entre a posse Maciasa, visual com campo. Afirme, 0236. Controle, passarela do 2231. Passarela do 2231, prossiga. Poderia coordenar a proa direto de barreira para o 2231? Afirma, aguarde a coordenação, passarela do 2231. Ok, obrigada. Não para pouso no olho esquerdo, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, frequência livre. Passarela do 2231 autorizado direto barreiras. Já presente barreiras 2231. Então 3190, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette 05, Tan 3190. Xané 6210, estabilizou na R9 da 10. Xané 6210, complexo procedimento, chame torre, 118, decimal 6. 118, decimal 6, 6210. Franco, Kilo Romeo Oeste, na presente, direto de Asa, reporte visual com campo. Salvador, Azul 9062, no parte 3, pushback acionamento. Autorizando destino táxi, Azul 9062. Autorizando destino táxi, Azul 9062. Solo Salvador, Oxanair 6210, boa tarde. Oxanair 6210, boa tarde, do táxi de Alfa, Juliette, ponte 4. Alfa, Juliette, até 04, obrigado. Salvador, tá passando o Vitor, Kilo Delta. Catango, Vita Kilo Delta, boa tarde, contato radar, sobre a Paranis 100, autorizado direto Coral. 100, direto Coral, autorizado, Vitor Kilo Delta. Por Romeo Oscar, sobre torre, 118, decimal 6. Controle, Salvador, boa tarde, Coronel 400, Palmatá Oscar, 430 para 1960. Bruno 645, boa tarde, autorizado direto para a Vita 367, deixa para 4.000 pés, ajusta no 014. Direto para a Vita 367, 4.000 pés, 1014, gol, 1064. Uniforme prossiga. Patango, Eco Zulu 90, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste chama 014. Inicialmente mantenha a proa do farol da barra, livre ascensão nível 105, aguardando para voar direto vitória da conquista. Afirmativo, vai atender até 105 e aguardar a proa direto, Eco Zulu 90. Passarei do 2231 no centro Recife, 126 decimal 0. Alterne 128 decimal 8. 283, é isso? 238, o nível. Nível. Uma centena decolando da Aurocético para a Sierra Delta Mike, com curva direita na coral, controle 208, transfondo 50, 15. Tio Serra Lima, gotejamento correto para ver? 02, pátio. Pátio 5, Tiemi Torre 1186, acionamento de táxi. Brasília, pronto? Pronto. Brasília 360, Opera Zulu 17, curva direita, da El, curva direita na Arbor 1, transição elevo. Controle Salvador 208, transponde 5042. Opera Salvador, Opera Zulu 17, decola curva direita na Arbor 1, transição elevo, 208, 5042. Boa noite, menor. Oi, boa tarde, contato radar, suba para o nível 280, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. 280, confirme a pausa de altitude de Goleira? Após 2.000 pés, direto Leda. Patrão Gueco Zulu Novembro, autorizado direto Vitória da Conquista. Meu pé goleiro azul 2, azul 9, 0, 6, 2. Zona Zero, controle de Salvador. Gente, mantenha escuta, aguarde o contato com o Recife para descer, no TAN 3290. O centro Recife autoriza a descida para o nível 150 e tente novamente o centro em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Papatango, Vitor Kilo Delta, mantém o nível 080. Ponte 080, Vitor Kilo Delta. Rotação do Vitor de Juliette, frequência livre para auto-coordenação. Volo 645, autorizado o procedimento RNAV, pistão no zero, reporte a Vitor 366. Autorizado o procedimento, RNAV para pistão no zero, reporte a 366, no 645. Ponte 10 autorizado, time táxi. Azul 9062, Samu Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-2835, boa, 9062 Azul. Papapá, Charlie Serra Romeu, prossiga. Papapá, Romeu, Papapá, Vera Cruz. Vai comprar o Salvador 01 51. Seu tipo de equipamento? Salvador é um planeta. Gente, papapá, Charlie, Serra, Romeu, mantém as condições visuais. ajuste 10014, reporte na Ceasa, visual com campo. Show 10014, mão voo. Centro, Charles Sierra Romeu. Já para o controle. Boa tarde, papá, papá. Hotel Serra Charlie, prossiga. Bem, se confirme o código acionado. Confirme o código transponder acionado, Hotel Serra Charlie. Bem, se papá papá Hotel Serra Charlie ainda não recebeu o transponder, mantém as condições visuais ou ajustamos 014, reporte caríssimo. Hotel Angola Cozulo Novembro, confirme estimado para pouso. Informação, papá. 3890, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 120. Mari, desça para o nível 120, 3290. Controle, papá Romeu Kilo Serra Lima. Papá Romeu Kilo Serra Lima, contato radar, desça para o nível 100, autorizado direto coral. Já interceptou a saída, já está voando coral da presente, Kilo Serra Lima, acendendo para uma centena. Papá Tango Eco, Zulu November, controle. Ah, escuta, senhorita, prossiga. Eco Zulu November, confirma estimado para pouso. Estimando ao 2025, Eco Zulu November. Papá Tango Victor Kilo Delta, serviço radar encerrado, 562 de Anilha e sudoeste de Salvador. Chame controle Liel de frequência 120 decimal 1. Canavial no 43, boa tarde, autorizado Serra Vista 367, desça para o nível 050, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. Uno 18, meia dúzia, ajuste 104, bom voo. Parque Índia, ponte espera 18-6, 104, gol no 869, obrigado. Bem, se Serra de Luaco mantém as condições visuais, ajuste 104, adicione o código 02114, reporte na fora da barra. Paciente estabilizado, pista 10 visual. Bruno 645, completo procedimento RNAVE, chame torre, 118, decimal 6. Passando a torre, 118,6, gol 645. Só 3290, índice de redução de velocidade, 2509. 200, 390. Controle, Cristina, passa 6,400 em subida para uma centena, autoriza da presente para o direto de chão. 242. Papá Romeu Serra do Leco, confirme procedência? Salvador Boas, 4206, centro da Papá, para Recife 350. Azul 4206. Autorizado Recife, nível 350. Decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, via Upper Zulu 17. Transponder 5046, controle 120, decimal 8. Eduardo Recife, nível 350, decolando da 10 com curva esquerda, Pucajá, Moracaju, Upperzulu, 17. Sena 5046, controle 120, decimal 8, azul 4206. Azul 4206, correto, repartindo para o posto de estacionamento. Boa tarde, obrigado. Agora 076, after Sierra Vista 367, are we good for the approach? RNAV 10. Alba 076, after Sierra 367, fly Sierra Vista 366, clear the RNAV procedure runway 10. Okay, after Sierra Vista 367, direct Sierra Vista 366, and then we get to the RNAV 10, Condor 076. Abatão Blanco Zulu November para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 126 decimal 0, ao CERN 128 decimal 8. 260 288, Eco Zulu November. Controle, saudou aqui do senhor Lima, tem uma centena, quando possível, pro direto de China 243. Sete Papa Romeu Zulu, Serra Lima, confirma estimado para pouso. Estimado pouso, 19:47 Zulu. Bem, se autorizado direto destino Sul, Serra Lima. Direto destino Sul, Serra Lima. Papa Papa Charles Serra Romeu, chame Torre, 118 decimal 6. Charles Serra Romeu, 118 decimal 6. Anel no 43, complexo de redução de velocidade 2209. 2209. Céu, Serra Charlie, confirma a posição. Bem, se fecha o equipamento, o Céu, Serra Charlie, não recebo mesmo. Alô, Romeu 645 de Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, Controle Papa Tango, Whisky, Anque Uniforme, boa tarde. Boa tarde, Papa Tango, Whisky, Anque Uniforme, contato radar, suba via saída Arbo 1 para nível 400. Arbo 1, 400, Uniforme. Alfa Juliette, 402. Still clear, RNF runway 10 approach, report on final. Next about final, we are clear for the RNF 10, conditions. 3290, vetoração para sequenciamento, corra esquerda para o 010, o limite é radial 280 do VOR de Salvador. 010, mensagem pela radial 20 de Salvador. Pode confirmar o MAT 5000 ou pode descer? Afirmativo, autorizar a descida para 4 mil pés, o QNH no 014. 014, 4 mil pés, tá 3, 090. Papá Papa Hotel, Serra Charlie, no controle. Tá passando o país, Lúcia. Tá na 300 Pro, de Lauro de Freitas. Manterá um sobrevoo em seguida para Salvador. Gente, Hotel Serra Charlie. Esquerda uniforme, apenas para informação, o seu modo Charlie está variando. Às vezes mantém 200 pés e varia para a altitude correta. No momento, cruzando 8.200 pés em subida. Estou cruzando 8.900 agora. O esquenta uniforme vai fazer um check. Nível 360, decola da pista 1 a 0, curva à direita. Subida da El, Leda, Irumi, via Upper November 857 até Moço. Transponder 5040, controle 120 decimal 8. Sané 6201, autorizado nível 360 para o Galeão, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Irumi, recebe seu PN November 877 MU. Código transponder é o 5040, controle 208. Planejamento correto, reporte para o zero posto de estacionamento. Reportará com o nosso, obrigado. 4 mil pés, QNH no 014. Direita 2.5 graus, limitado a 290 Salvador. Direita 2. Controle, boa noite, 69. Carlos do Lueco, reporte o través do Parque de Pituaçu. Contato radar, sobre a via saída Arbo 1 para nível 360. Arbo 1, 360, boa noite, 69. Controle, Salvador, 227, avião, 97, dá para passar. Encounter 076 ground, final 10. Ponder 076, contact tower, Salvador Tower, 118.6. 118.6, contact 076. Seu Serra Tchau, informa helicóptero, sobrevoando também Lauro de Freitas na escuta da torre. Chama a torre Salvador em 1, no 8, decimal 6. 18.6, hotel Serra Tchau, ligado. Xerem 143, curve à esquerda, na... Proa 200, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 200 graus, limitado a 280 de Salvador, descendo para 4.8.1.4. Xena 6143, autorizado descida para 2500 pés, QNH no 014. Salvador, azul 2791, acesso da Papá. 2791, acione identificação, prossiga via chegada a Manca, QNH no 014, reporte no ponto e dá descida. Certo, vai prosseguir via chegada a Manca 1014, tem condições de voo 366, seu Gilberto. Utilizado, Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, azul 2791, quer que vai ter a raiz? Está livre, azul 2791. Vai raiz 3 até o 3 da meia, 2.7.1. Confirmando, desça para 2.500 pés, autorizado resto de navegação, produto servido 3.66, autorizado o procedimento. R-Nave pistão no zero, reporte na final. 3.500, na final, meu Romeu Kilo Serra Lima, desça para altitude de tráfego no local de pouso, em Salvador, para referência, Kennengal no 014, plano instrumento cancelado, aos 38, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, mantém a escuta do controle, reporte passando 6.000 pés. 3290, chama a torre Salvador em 198, decimal 6. 286, 3290. Afirmativo, Whisky Yankee Uniforme, chama o centro Recife em 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260, 2883, um bom voo. Controle, é o Terra Zulu. Terra Zulu, eco, controle. Aproximando o Travex do Iguaçu, a visão para a nave nacional da 90, você é autorizado, segue na retaguarda, só comprovém, massa. Negativo, negativo, Terra Zulu, eco, mantenha do litoral, outro tráfego em aproximação para Salvador, autorizado chamar a torre Salvador em 118, decimal 6. 118, 6, boa tarde. Bom, Salvador, boa tarde, o Azul 2712, frente da Papá, Aracaju, no 70. Azul 2712, boa tarde, autorizado para Aracaju, nível 170. Decolagem da 10, curva à direita, correção curva à esquerda, perfil da subida Conde. Transponder 0263, controle 120, decimal 8. Aracaju 170, decola da 10 na saída Conde, curva à esquerda, controle 1208 e o transponder 0263, azul 2712. Azul 2712, correto, chama o plantador para chegar a acionamento. Chama lá. Condor 076. Condor 076. Good afternoon, taxi approved via Alpha, hold short, taxi Juliet. Alpha, hold short, taxi Juliet, Condor 076. Sony, identificação. Autorizado pro direta do Serra Vetor 369. Desça para o nível 050, inicialmente, que é legal no 014. Pelo Serra Lima, autorizado frequência livre. Azul 2791, desça para 2500 pés na produção Serra Vita 366. 2500 pés com 366, azul 2791. Inicialmente ainda nível 050, gol 1166. Boa noite, 69, chama o centro Recife em 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260, 268, gol no 869. Condor 076, shall we taxi straight ahead? The same position before taxi 3 Juliet, Condor 076. Okay, straight ahead until Juliet. We are now on Alpha, Condor 076. O táxi 4206-107 a bordo, às 2 horas e 10 de autonomia, alternando São Gonçalo dos Amarés. Azul 4206, táxi autorizado via pátio, táxi Way India. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, altimetro 1004, um bom voo. Táxi India, ponto de espera 1860, ou Azul 4206, obrigado, bom trabalho. Informação Papá, 10.50. 38194, boa tarde. Acione a identificação. Foi produto servidor 369. Disso para o nível 060, QNH 1014. Produto 369, 10.060.014, confirmando. Afirmativo. 3894. Azul 2791 autorizado. Procedimento R-Nave Pistão no Zero, reporte na final. Atenção, autorizado. Procedimento R-Nave da 102791. Via Juliet Gate 11. Via Juliet Gate 11, Condor 306. Condor 3290, seguindo Condor Juliet, ponte meia dúzia. Juliet meia dúzia, 309. Salvador, uma boa noite, Oceaner 6143, de Bruno Assusta. Oceaner 6143, taxi via Alfa, posto 03. Alfa para posto 03, obrigado, uma boa noite. Salvador, Oceaner 6201 para o posicionamento, portão 4. Oceaner 6201, aeronave da companhia vai ingressar no 03, a porta será autorizada. Gente, após a da companhia, aguardando 6201. Wrong indication for taxi in at stand 11. Condor 076, we have a wrong indication at stand 11 for taxi in. Okay, hard position. Sorry, so this we have Sierra Victor 11, but we need 767-300, Condor 076. Bom, 6201 pode iniciar após o colega da companhia, a gente está em coordenação com o Sol. Afirma, faz a aeronave da companhia, parque autorizado. Autorizado após o trago da companhia, 6201. Condor 076 ground. Correto, Condor 076. Call me for aero, your position is 01, Alaviate 11. Request Marshall, please, we have the wrong indication, Condor 076. Confirm, we have the wrong indication of the gate. Yes, so we have Sierra Victor 11, but we need 767-300, Condor 076. Now we have got a marshal. Thank you very much. 206, decolou, Sul Caracaju. Azul 4206, contato radar, suba via saída Puca para o nível 350. Puca, 350, 4206. Passou o Sierra Victor 366, estabilizado na final 2791. Azul 2791, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 6. O 1118, decimal meia, boa. Azul 279. Boa. Voo 1166, desça para 4000 pés, Senegal 1014, autorizado. Procedimento RNAV, pista 10, reporte na final. 4000 pés, 114, autorizado RNAV, chama na final, voo 1166. Dan 3094, desça para o nível 050.